Vamos juntos anunciar a próxima música, pra ficar bem bonito. Então eu quero ver a galera desse lado aqui com a mãozinha pra cima, assim. As duas mãozinhas. Todo mundo assim, a galera lá em cima, cadê? As duas mãozinhas e juntos nós vamos anunciar a próxima música. Comigo, com bastante energia, bem forte. Assim comigo, ó. Mas, ó, não ouvi. Mais uma vez. De novo! Você quer mandar e mudar minha vida? Pare, meus desejos e suas vontades estão divididas. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Então pare, liberta o meu coração. Duas vezes eu não ligaria. Ciúme e alguns defeitos todo mundo tem. Mas quando o amor machuca e passa na conta, fica como eu querendo, fica sem ninguém. Se fosse falta de carinho eu entenderia. Mas todos os meus pensamentos foram pra você. Sozinho eu vi chegar a noite, vi ganhar o dia, ir embora a alegria que eu tinha de viver. Um grande amor não faz assim. Você se esconde de você dentro de mim. Não é amor, tente entender. De uma vez que eu não fui feito pra você. Meus pensamentos foram pra você. Sozinho eu vi chegar a noite, vi ganhar o dia, ir embora a alegria que eu tinha de viver. Um grande amor não faz assim. Você se esconde de você. Solidão está matando a gente, sufocando a nossa paixão. Então pare, liberta o meu coração. Então pare, liberta o meu coração. Então pare, liberta o meu coração.